receio o começo da destruição do homem. Sem medo não há culpa, sem culpa não há conflito. Sem conflito não há destruição. Sem conflito não há destruição. Dá pra ver sentimento em ação, em máquinas de fazer guerra, em todas as esquinas do mundo, em um mundo de fantasia que se chama entretenimento. E assim falou o funk.